Na vazante da maré, foi minha primeira vez. Entre mil alto-falantes, uma rua meio torta, uma perna meio troncha, espelho, um decágono, um retrato em 3x4, uma língua quase morta, a palavra saudade. Na vazante da maré, já pela segunda vez, eu pensei que fosse o mesmo. Os corpos dos meninos, as flores na janela, rainha dos mares, um decágono, a rinha de MCs, o casco de um navio, flor de cactus, querela. Na vazante da maré, eu vi cegos com bengala, rastros de 3 tristes tigres, o projeto de um míssil, um disco de vinil, cemitérios marinhos, um decágono. Vamos sambar mais uma vez, restos, rastros, um reptil, um rastro.